quando eu for embora para bem distante. E chegar a hora de dizer-me adeus, fica nos meus braços só mais um instante. Deixa os meus lábios se unirem aos seus. E me alegrarei, saudade, da felicidade que você me deu. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Hoje eu tô mostrando uma raridade para vocês, viu? Leandro e Leonardo e Cascatinha na Índia. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não. Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A nossa ouvinte Elza Alves Rodrigues, lá de Oliveira dos Brejinhos, na Bahia, onde o nosso programa passa lá às 9 da noite na Cristal FM, está procurando a sua família. Ela disse que depois vai me mandar com mais calma, mas eu já vou adiantar aqui. Ela é filha de Maria Ferreira de Souza. Ela faleceu em 1972 no Mato Grosso. Mas a dona Maria é de Minas Gerais. E a Elza também nasceu em Minas Gerais. Tem um meio-irmão dela, já que a mãe dela casou duas vezes, o José Gonçalves Dias. Então a Elza Alves Rodrigues está à procura dos seus familiares. Se alguém tiver notícia da família dela, da dona Maria Ferreira de Souza, do meio-irmão José Gonçalves Dias, por favor, entrar em contato com a Elza pelo telefone 077 9906-7545. O DDD é o 77, o telefone é o 9906-7545. Quem puder fazer esse contato aí pra Elza, a gente, quando fica longe da família, fica querendo saber cadê o povo, já morreu, já não morreu, como é que tá, como é que não tá, né? E um abraço pros meus amigos da Cristal FM, lá de Oliveira dos Brejinhos, na Bahia. Olha, quando você vier a Brasília, venha conhecer o Bar do Alemão. Tem nome de bar, mas é um belo de um restaurante. Por exemplo, hoje eu almocei lá. Hoje eu comi lá um filé à parmegiana, que é o melhor filé à parmegiana do Brasil, viu? Mas tem também peixe, tem camarão, tem Eisbein, que é o joelho de porco à pururuca, tem as famosas linguiças alemãs, a cerveja alemã, tem bons vinhos, e fica às margens do Lago Paranoá, num lugar magnífico. Você se sente dentro de um cartão postal. Fora o atendimento, que é maravilhoso, né, e o preço justíssimo. São pratos muito fartos, né? Você chega lá, pede um prato, duas, três pessoas comem, né? E acaba saindo muito barato. Vindo a Brasília, não deixe de visitar o Bar do Alemão, no setor de hotéis e turismo norte. Eu vou atender o pedido aqui do Tiago dos Santos. Ô Cleiton, manda uma moda boa pra gente aqui em Paraguaçu, Minas Gerais, no restaurante do Gaúcho. É, pra Sheila, pra Giane, manda uma do Tião Carreiro. Tiago, um abração pra você, um abração pessoal do Objetiva 1 FM, meu amigo Júlio Bueno, em Paraguaçu, nas Minas Gerais. O Tiago pediu e eu vou trazer. Tião Carreiro e Pardinho, Estrela de Ouro. Música.

Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel na sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel na sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero, quero você pra mim. É, eu vou te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel na sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero. Valeu, gente. Diego Valadares, quero você pra mim, pro meu amigo André Gomes, irmão do meu amigo deputado Eduardo Gomes lá do Tocantins, meu novo amigo do Facebook, perfil número 2. André, um abração pra você, seja muito bem-vindo, viu? A sugestão do Beijar, música nova de Edson Hudson e Léo Canhoto e Robertinho, um clássico da música sertaneja, Vou Tomar um Pingão. Quanta dor que sinto neste momento em meu coração. Oi, que saudade dela. Não aguento mais, vou lá na vendinha tomar um pingão. Vamos tomar um pingão aqui, ó. Oi, vida amargurada. Quanta dor que sinto neste momento em meu coração. Oi, que saudade dela. Não aguento mais, vou lá na vendinha tomar o pingão. Ela foi embora, partiu pra longe, eu fiquei sozinho. Ela foi chorando, sentindo pena em me deixar. Qualquer dia desse fico de fogo, saio zoando. Onde ela mora, juro por Deus que eu vou morar. Oi, vida amargurada. Quanta dor que sinto neste momento em meu coração. Segura, Roberto. Oi, que saudade dela. Não aguento mais, vou lá na vendinha tomar o pingão. Não! Ela foi embora, partiu pra longe, eu fiquei sozinho. Ela foi chorando, sentindo pena em me deixar. Qualquer dia desse, eu fico de fogo, saio zoando. Onde ela mora, juro por Deus que eu vou morar. Oi, vida amargurada. Quanta dor que sinto neste momento em meu coração. Oi, que saudade dela. Não aguento mais, vou lá na vendinha tomar um pingão. Mais uma vez assim. Oi, vida amargurada. Quanta dor que sinto neste momento em meu coração. Em meu coração. Oi, que saudade dela. Não aguento mais, vou lá na vendinha tomar um pingão. O maior divulgador do Brasil, Flávio Beijar aponta. Edson Hudson, Léo Canhoto e Robertinho, Vou Tomar um Pingão. Mas o Flavinho não divulga só as grandes estrelas, não. Se você está com a sua dupla começando, você pode entrar em contato com ele. Ligue 61-99813-601, 99813-601, que a minha equipe vai passar o telefone do Flavinho para você, viu? No próximo bloco, Luiz Gonzaga, Vitor e Léo, Almi Sater e Paula Fernandes. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Na trilha sonora da minha vida, hoje eu vou trazer uma música que vai marcar, que marcou, né, a vida de muita gente. Esse jovem pernambucano da cidade de Exu, ele criou simplesmente o baião. Ele arranjou um jeito lá diferente de tocar o forró e criou o baião. E ele se juntou com, na época o Cheito era até deputado, Humberto Teixeira, né? Tinha um dinheiro, tá certo, juntou a fome com a vontade de comer. E, o Humberto Teixeira fazia as letras, o Luiz Gonzaga fazia a melodia. E essa música se transformou na trilha sonora da vida de muita gente. O Rei do Baião, Luiz Gonzaga, Asa Branca. Perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro que fornaia, nenhum pé de plantação. No porta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. No porta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Até mesmo asa branca bateu asas no sertão. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje longe muitas léguas, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Espero a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Quando o verde dos teus olhos se espalha na plantação, eu te asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração. Eu te asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração. Na trilha sonora da minha vida, Luiz Gonzaga, Asa Branca. A Maria Isabel de Ávila me mandou aqui uma mensagem convidando para a festa do Santo Padroeiro São Judas Tadeu aqui em Brasília. A festa começou anteontem, no dia 19, e as barraquinhas começam no dia 25 e vão até o dia 28 de outubro. A igreja de São Judas Tadeu fica na 908 Sul, aqui em Brasília. É uma festa muito bonita, já participei algumas vezes, a dona Jandira, né, que era, sempre estava comigo, lá da paróquia São Judas Tadeu, e eu quero recomendar a vocês, se estiverem por aqui, puder passar lá nessa festa, é uma festa muito animada na 908 Sul, a festa do Santo Padroeiro São Judas Tadeu, começou e vai até o dia 28, tem novena todo dia, às 19 horas, depois as barraquinhas, tá bom? Tá feito o convite aí. Lançamento no programa, Vitor e Léo, participação de Almir Sater, Tudo Bem. Minha casa fica bem ali, depois daquele mato, onde a noite reina absoluta, a noite. Meus vizinhos gostam de modernidades e boatos, mas a vida simples não me assusta, a vida. Não me sinto mais nem menos que ninguém. Sei que posso dar apenas o melhor de mim. Quando a gente pensa assim, fica tudo bem. quando a gente pensa assim, tudo bem. Minha esposa é a minha amante, amiga e namorada. Em seu beijo provo da magia, em seu beijo. Os amores que não são amores duram quase nada. Não diferem coisa de poesia, não diferem. Vale mais o que se é que o que se tem. Só se vive bem quando se faz o bem no fim. Quando a gente pensa assim, fica tudo bem. Quando a gente pensa assim, tudo bem. Faz o bem no fim, quando a gente pensa assim. Ei, aí canta bonito, hein? Vitor e Léo e Almir Sater, tudo bem. Eu tenho um pedido aqui da Martinha Bonatti. Meu amigo Cleiton Aguiar, nós te ouvimos aqui em Itarana pela Itamix FM. Seu programa passa às 5 horas da manhã. Eu queria que você tocasse uma música e oferecesse para os meus filhos e as minhas amigas Mariane e a sua filha Mariela. Martinha Bonatti, de Itarana, no Espírito Santo. Um abraço para você, meu Martinha, para os nossos amigos da Itamix. Aí tá aí. Você pediu e eu vou trazer. Ela é bonitinha demais da conta, Paula Fernandes. Jeito de Mato. De onde é que vem esses olhos tão tristes? Vem da campina onde o sol se deita, do regalo de terra que o teu dorso ajeita, e dorme serena, no sereno sonha. De onde é que salta essa voz tão risonha? A chuva que teima, mas o céu rejeita. Do mato, do medo, da perda tristonha, mas que o sol resgata, tarde deleita. Há uma estrada de pedra que passa na fazenda, é teu destino, a tua senda, onde nascem tuas canções. As tempestades do tempo que marcam tua história, fogo que queima na memória e acende os corações. Sim, dos teus pés na terra nascem flores, a tua voz macia placa as dores, espalha cores vivas pelo ar. Sim, dos teus olhos saem cachoeiras, sete lagoas, mel e brincadeiras, espuma as ondas, águas do teu mar. Que passa na fazenda, é teu destino, a tua senda, onde nascem tuas canções. As tempestades do tempo que marcam tua história, fogo que queima na memória

um programa produzido pela Rádio Estúdio Brasil, que durante essencialmente 60 minutos lhe apresenta conselhos e dicas, sempre na voz de quem sabe. Saúde com Beleza, de segunda a sexta, entre as 19 e as 20, com Márcia Ferreira, no Canal 2, da Antena Web. Samba, pagode. Ô Zeca, tu tá morando onde é? Eu não sei onde é que é. Ô Zeca, tu tá morando onde é? E axé. Aê, um rock, rock, rock com você. De segunda a sexta, entre as 14 e as 15 horas, com Beto Neves, no Canal 2 da Antena Web. Nada mal. Olá, caboclo! Bom dia! Então, como vai você? Rancho do Caipirão. Porque não deixamos sós, mesmo aqueles que despertam mais cedo. Rancho do Caipirão, um programa de música sertaneja tradicional apresentado por Luís Henrique Polícia. Os bons dias nunca foram tão agradáveis de se ouvir. Rancho do Caipirão. De segunda a sexta, das 3 às 5 da manhã, com Luís Henrique Polícia, no Canal 2 da Antena Web. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Fim do ano tá chegando, tem festa pra todo lado e festa tem que ter música. E você tá aí aperreado que você não sabe como é que você faz pra entrar em contato com os artistas, né? Preocupa não, a RBM Música resolve esse problema para você, viu? É só você ligar 61-9981-3601, 61-9981-3601, que você contrata o show de Márcia Ferreira, Edelson Moura, Os Canarinhos do Brasil, Djalma e Nilcinho, Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Wagner Simão, Sula Mazurega, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná, Cleiton Aguiar e Amado Batista. 61-9981-3601. A dica de hoje é uma notícia importante para a classe musical, a classe artística do Brasil. Porque vocês sabem que a pirataria acabou com todas as gravadoras, acabou com as lojas de disco, liquidou a economia do mercado da música, né? Prejudicou todo mundo e só ajudou os pirateiros. E por trás dos pirateiros tem bandido, traficante de droga, tem todo tipo de gente ruim que você pensar. Tentando modificar um pouco essa situação, foi promulgada na última terça-feira, dia 15, em sessão solene no Congresso Nacional, a Emenda Constitucional 75, chamada de PEC da Música. O anúncio foi feito no início do mês pelo presidente do Senado e confirmado pelo vice-presidente na sessão plenária do dia 11. A promulgação da Emenda Constitucional aconteceu no dia 15. A PEC da Música diminui os impostos de músicas, de CDs, de todo tipo de material, né, que seja, dependa da música, né? Com isso, a ideia é baixar o preço e desestimular a venda de cópias piratas. Porque, na verdade, quem compra uma cópia pirata está comprando mais barato, mas está ajudando é o crime organizado, viu? Então vieram aqui vários artistas, o Ivan Lins, a Marisa Monte, Francis Raim, Lenine, eu tive por lá, né? E vamos ver se com isso. Olha, no Brasil as coisas são difíceis, né? A gente tem que ser otimista, mas eu quero ver para ver se vai dar certo mesmo, né? Mas a gente torce para que dê certo, para que diminua o preço do CD, do DVD, dessa coisa errada toda, para que as pessoas possam comprar. Porque a vida sem música é ruim demais. Nossa Senhora! Pelo menos uma notícia boa para a sofrida classe artística do Brasil. Rony e Ricardo, Saudade Dela. Não era um dia, não era dois, não era três, não era quatro, não era cinco, não era seis. Passou semana, passou duas, passou tempo, passou dias. Era uma saudade marvada, perdida, encravada de matar qualquer freguês. O estrago desgraçado que faz a mulher quando vai embora de vez. Toda vez que o vento assopra, a brasa viva em vermelha

caminho da vida. O meu pensamento é só teu. Trago no peito a esperança que teu amor seja meu. Abandonado tão sozinho, sinto a falta de alguém. Na escuridão do meu caminho, sigo triste sem ninguém. Sigo triste sem ninguém. Roberto Carlos, triste e abandonado. Meu caro Cleiton, eu sou o Bideca da Rádio Capivari FM 87,9 em Abadiânia, Goiás. Gostaria que você falasse no seu programa sobre a nossa cidade, como população, o limite com outros municípios. Nós passamos seu programa aqui às 14 horas. Manda um alô para todos da nossa cidade, os nossos locutores, o Bideca, João Camargo, Anito, Ronaldo Ribeiro. Ô Cleiton, eu quero falar em meu programa tudo sobre a Abadiânia, sobre população. Deixa comigo, Bideca, vou matar sua curiosidade agora. Rapaz, eu passei algumas vezes indo para Goiânia, mas a gente anda numa correria tão grande que eu cheguei a ver a sua rádio de longe assim, não pude passar. Mas eu prometo que na próxima viagem para Goiânia eu dou uma passada lá. A Capivari FM fica em Abadiânia, Goiás. Abadiânia fica a 78 quilômetros de Goiânia e, segundo o IBGE, tem 16 mil habitantes num território de 1.044 quilômetros quadrados. Quem nasce em Abadiânia é abadianense. É uma cidade jovem, mais nova do que eu. Foi fundada no dia 20 de outubro de 53, tem, portanto, 60 anos. O prefeito atual é o Vilmar Arantes, do PR. Abadiânia faz divisa com Anápolis, Alexânia, Corumbá de Goiás, Silvânia, Gameleira de Goiás e Pirinópolis. E Abadiânia ficou conhecida no mundo inteiro por conta do famoso médium João de Deus, né, que já atendeu a Oprah, aquela grande apresentadora lá dos Estados Unidos, a Xuxa. E o João de Deus era ouvinte, eu recebi um recado dele para dizer que ele era ouvinte de todos os dias do meu programa lá na Rádio Nacional, e agora está me ouvindo na Capivari FM lá em Abadiânia. Um abração lá para o João de Deus e para todos os amigos de Abadiânia. O Bideca, muito obrigado aí, viu, por você ter mandado esse recado para mim aqui. Capivari FM em Abadiânia, no estado de Goiás. A lorota, a lorota boa de hoje é o seguinte: tocou o telefone lá no hospital. Bom dia, é da recepção? É da recepção. Olha, eu gostaria de falar com alguém que me desse informações sobre um paciente. Eu queria saber se o paciente melhorou ou piorou. A moça perguntou assim: qual é o nome do paciente? Falou assim: é Celso, ele está lá no quarto 302. Um momentinho, eu vou transferir a ligação para o setor de enfermagem. Bom dia, senhor, eu sou a enfermeira Lourdes, o que deseja? Eu gostaria de saber as condições clínicas do paciente Celso, lá do 302, por favor. Um minuto que eu vou localizar o médico de plantão. Pois não, meu senhor, aqui é o doutor Carlos, plantonista, em que posso ajudar? Doutor, eu precisava de alguém me informar sobre a saúde do Celso. O Celso tem 3 semanas que está internado no quarto 302. Meu senhor, só um minutinho que eu vou ver aqui o prontuário do paciente. Um instante só. Tá aqui, ó. Ó, ele se alimentou bem hoje, a pressão arterial e o pulso estão estáveis, responde bem à medicação prevista, e se vai ser retirado do monitor cardíaco até amanhã, e continuando tudo bem, em 3 dias ele está de alta. Aí a pessoa respondeu: ah, graças a Deus, são notícias maravilhosas, que alegria. Aí o médico falou assim: pelo seu entusiasmo, o senhor deve ser alguém muito próximo, certamente da família. Aí respondeu de lá: não, eu sou o próprio Celso telefonando aqui do 302. É que todo mundo entra e sai dessa porcaria desse quarto e ninguém me fala nada. Eu só queria saber como é que eu tô. Mas o hospital é assim mesmo. O povo não liga pra gente, não. Não fala nada, não. Você tá calado, saca bom dia, e pronto. E não fala nada, você fica na agonia. Quando você vai perguntar, já foi embora o trem. Ai, ai, ai. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional. O show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. É Delson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Ao invés de você ficar reclamando aí que a vida tá difícil, que você não tem dinheiro, que você não aguenta mais, sacaristia, por que que você não resolve tomar a sua vida assim nas rédeas? Pegar as rédeas da sua vida e dar uma aprumada. Só depende de você. Enquanto você ficar esperando os outros, você não vai para lugar nenhum. Cada um tem que cuidar de si. Eu vou lhe dar uma oportunidade de ouro para você dar uma melhorada na sua vida, viu? Para você ganhar dinheiro trabalhando na sua própria casa. Seja um revendedor Oporte Jeans. Calças, bermudas, saias, toda uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil, direto da fábrica em Toritama, em Pernambuco. É uma oportunidade para lojistas, sacoleiros, representantes. Entre em contato com o telefone 61-9981-3601. Esse é da Vivo. 9981-3601. Da Vivo ou 81438802. 81438802 da TIM. Esse telefone é da nossa equipe. Você vai ligar, nós vamos pegar o seu nome, mandar um e-mail lá para a fábrica e o Jefferson Borba, que é o dono da confecção, é que vai ligar para você para explicar tudo que você precisa saber, viu? Mas não vende uma, duas peças, não. É para você revender, tá bom? Ligue agora e torne-se um revendedor Oporte Jeans. A Oporte entrega via transportadora para qualquer cidade do Brasil. Você tem possibilidade de lucrar até 100% e vender mais barato que a concorrência, viu? Você começa fazendo pequenos pedidos, daqui a pouco você vai crescendo, daqui a pouco você tem uma loja. Seja um revendedor Oporte Jeans. O Jeans do Brasil. Aniversariando hoje, o meu amigo Aremilton Cunha, lá em Irecê, na Bahia, a Kátia Couto, a Felissa Ribeiro Maciel, a Helena Pereira, o meu amigo Gil Gama, aqui em Brasília, a Gleide Soares, Tainá Lima, Valber Azevedo, Gonzaga Andrade, Verônica Belozurvi, Gonzaga Andrade, já falei, a Celina Fontinelli, o Carlos Jales, e o meu querido amigo, meu cunhado, Tony Marcelo Gomes de Oliveira. Todo mundo de aniversário hoje, recebendo os nossos votos de muita paz, muita saúde, muita luz, muita prosperidade na sua vida. A oração de hoje vai também para você que está de aniversário, eu não estava sabendo. Quem me mandou foi o meu amigo, o grande comunicador do estado de Rondônia, lá em Ouro Preto do Oeste, o Nilson Lombardi. Lombardi, um abração para você, muito obrigado aqui pela colaboração, viu? Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Quando você sentir vontade de chorar, não chore. Pode me chamar que eu choro por você. Quando você sentir vontade de sorrir, me avise, que eu venho para nós dois sorrirmos juntos. Quando você sentir vontade de amar, me chame, que eu venho amar você. Quando você sentir que está tudo acabado, me chame, que eu venho lhe ajudar a reconstruir. Quando você achar que o mundo é pequeno demais para suas tristezas, me chame, que eu faço ele pequeno para a sua felicidade. Quando você precisar de uma mão, me chame, que a minha é sempre sua. Quando você precisar de companhia naqueles dias nublados e tristes, ou nos dias ensolarados, eu venho. Quando você estiver precisando ouvir alguém dizer, eu te amo, me chame, que eu direi tudo o que você quiser ouvir, pois o meu amor é imenso, E quando você não precisar mais de mim, me avise, que simplesmente irei embora orando por você. Amém. Obrigado, viu, Lombardi? Um abração para você, bela oração, que veio lá de Ouro Preto do Oeste, no estado de Rondônia. O avô do João, Cleiton Aguiar, para quem foi que pediu isso aqui, cadê o papelinho? Tá aqui. Foi pro Bezerrão. O Bezerrão tá ficando famoso lá no Riacho da Cruz. Ele, eu acho que eu vou ficar fazendo a campanha dele na próxima eleição. Ele vai ser candidato a vereador lá. Bezerrão me ligou outro dia, nós agarramos na prosa, conversamos, foi muito, né? É lá no Rio Grande do Norte, ele escuta o nosso programa pela rádio lá de Porto Alegre. E ele falou, Cleiton, o pessoal dá notícia aqui, a gente para escutar seu programa. E eu queria que você mandasse para minha esposa Celimália, para os meus filhos Solange, Oró, o Erlândio Cabeleireiro, a Joana não é filha, não é amiga, né? E também para o Antônio Sobrinho e a Lídia lá em Campo Novo do Parecis. Bezerrão, um abraço para você, um abraço para essa turma boa do Riacho da Cruz, de Apodi, lá para o Raimundo Vaqueiro, aquela turma boa que está sempre ouvindo o nosso programa pela rádio de Porto Alegre, né? Quem sabe uma hora em Bezerrão, eu não dou uma passada por aí. Cantar uns forró pros nordestinos. Mineiro também sabe cantar forró, rapaz. Sai meio assim, meio troncho, mas sai. O avô do João, Cleiton Aguiar, eu vou voltar pro interior. Eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Faz muito tempo que vim pra cidade grande. Saí deixando tantos sonhos para trás. E hoje, depois de tantos anos, desses caminhos desenganos, volto pra Minas Gerais. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Na cidade consegui o que queria. Estudei, até me formei doutor. Mas não existe nenhum livro neste mundo que ensine a ser feliz sem sentir dor. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Ah, eu vou voltar pro interior. Vou ver de novo meu amor. Estou voltando pelos mesmos caminhos, rememorando as histórias que contei, curando as mágoas, cicatrizes mal fechadas. Eu vou atrás daqueles sonhos que deixei. Eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Eu vou voltar pro interior. Essa é a vontade de muita gente que saiu da cidadezinha pequena e foi pra capital e engarranchou lá, não deu conta de voltar, né? Cleiton Aguiar, eu vou voltar pro interior pra minha prima Ana Maria de Aguiar Tavares, em Araguari, nas Minas Gerais. Ela que chega pra fazer parte do Facebook do Cleiton Aguiar. Ana, um beijão pra você. Muito obrigado pelo carinho, viu? Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá, Henrique Tarciso, Onde a Saudade Mora. O galo índio cantou, já está chegando a hora, no terreiro serenou, antes de romper a aurora. Você quer chorar por mim? Pois então que chore agora. Daqui a 15 minutos, meu bem, eu preciso ir embora. Daqui a 15 minutos, eu preciso ir embora. Você quer chorar por mim, oh meu bem? Pois então que chore agora. Fique aqui em seu quartinho, está tão frio lá fora. Seguirei devagarinho pra onde a saudade mora. Você quer chorar por mim? Pois então que chore agora. Daqui a 15 minutos, meu bem, eu preciso ir embora. Daqui a 15 minutos eu preciso ir embora. Você quer chorar por mim, oh meu bem? Pois então que chore agora. Eu a amo loucamente e sei que você me adora. Na falta de um bem ausente, geralmente a gente chora. Você quer chorar por mim? Pois então que chore agora. Daqui a 15 minutos, meu bem, eu preciso ir embora. Daqui a 15 minutos, eu preciso ir embora. Você quer chorar por mim, oh meu bem? Pois então que chore agora. Pois então que chore agora. Relembrando Goiá, o duplão da minha terra, Henrique Tarciso, Onde a Saudade Mora. A frase irretocável é do Julim, lá de Patos de Minas. As mulheres geralmente detestam baratas. Roupas baratas, joias baratas e bolsas baratas. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Pedro Soler. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Amanhã tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de televisão. Você pode me assistir pelo canal 175 da Sky, pelo canal 248 da GVT, o canal 237 da Vivo, o canal 139 da Oi, o canal 133 da Claro, o canal 714 da CTBC, pelo canal C1 das Parabólicas, pelo site www.rbtv.com.br e nos canais locais. Aqui em Brasília, por exemplo, é 59. Belo Horizonte é 14, Porto Velho 38, Salvador 50, Camaçari 51, Palmas 5 e 20, São Paulo 50 e o canal digital 56.1 e o resto eu não lembro. Você entra lá no site que tem tudo lá, pra você saber se tem a televisão direta aí na sua cidade. Se não tiver, você pode assistir por esse monte de coisa aqui, né? E sempre uma entrevista muito interessante. E amanhã, nesse programa de amanhã, eu vou apresentar uma dupla que eu estou lançando para o Brasil. Vocês vão assistir lá que vocês vão saber quem é, né? Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Pedro Soler, Incomum. hoje faz sentido. Você coloriu meu mundo. Te desenhei em todos os meus sonhos, era você. E Deus escreveu a nossa história em comum. Somos apenas um. Nada mais importa, o que me basta é o teu sorriso. Me prender à imensidão do paraíso do teu olhar, que gira o meu mundo. Deixar de pernas pro ar. Esses sentimentos são vertigens de um amor que se fez, que nem o tempo é capaz de apagar. A cidade dorme, o silêncio me abraça no meio escuro da noite. O seu rosto vem, me pego sonhando com esse teu jeito abstrato, como num retrato entre tantas cores. Somos apenas um. Nada mais importa, o que me basta é o teu sorriso. Me perder na imensidão do teu olhar, que gira o meu mundo. Deixar de pernas pro ar. Esses sentimentos são vertigens de um amor que se fez, que nem o tempo é capaz de apagar. Teu sorriso me perder a imensidão do paraíso do teu olhar, que gira o meu mundo. Deixar de pernas pro ar. Esses sentimentos são vertigens de um amor que se fez, que nem o tempo é capaz de apagar. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Pedro Soler, Incomum. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. Eu esqueci de avisar que o programa Conexão Brasília com Cleito H passa às 11 horas da noite, às 23 horas, né? Você gostou da música do Pedro Soler? Pede que eu toco, viu? 61-3532-6993. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado já para a sala de aula, senão vocês não vão sair da faculdade nunca. A Faculdade da Música apresenta dois grandes mestres, Mato Grosso e Matias, Negue. Me negue de uma vez o seu carinho. Me negue, sufoque minha vontade, meu desejo, sufoque. Recuse, não me queira em sua vida, por favor, recuse. Não admita mais que eu te procure. Mais que eu te procure, recuse-me olhar dentro dos olhos, recuse. Não deixe que eu te aperte no meu peito, não deixe. Não faça muito charme em minha frente, por favor, não faça. Senão esqueço todas as consequências me atiro inteiro, inteiro em seus braços. Eu sei, não vou poder te amar do meu jeito. Ah, eu sei. Eu sei, não há mais chance pra nós dois. Infelizmente, eu sei. Não vamos insistir com esse amor, que ele não pode acontecer. Esse amor é uma atração de momento, depois pode ser o nosso sofrimento, ser uma barra pra nós dois. Recuse-me olhar dentro dos olhos. Aperte no meu peito, não deixe. Não faça muito charme em minha frente, por favor, não faça. Senão esqueço todas as consequências e me atiro inteiro, inteiro em seus braços. Do meu jeito. Ah, eu sei. Eu sei, não há mais chance pra nós dois. Infelizmente, eu sei. Não vamos insistir com esse amor, ele não pode acontecer. Esse amor é uma atração de momento, depois pode ser o nosso sofrimento, ser uma barra pra nós dois. Ah, eu sei. A Faculdade da Música apresentou os mestres Mato Grosso e Matias Negue para Maria Nilde dos Santos de Salinas, nas Minas Gerais, que está chegando para fazer parte do Facebook do Cleito Aguiar. Maria Nilde, um abração para você, seja muito bem-vinda, viu? Um dos maiores sucessos da atualidade, música romântica, bonita e apaixonada, Bruno Marrone, Vidro Fumê. Foi um telefonema anônimo, uma voz disfarçada, que falou que eu estava sendo traído. Eu nem quis acreditar, pensei que era só um trote, mas no fundo do meu peito já desconfiei. Calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu tive entrando num carro importado. Calor de um momento, na loucura do mundo.